você diz que acabou, não é o fim. Deus manda te dizer assim: filho, contigo estou e não vou te deixar. Passe o que passar, contigo vou estar. Lembras quando chorou? Contigo eu chorei. E quando nos espinhos, contigo caminhei. Quando em trevas andou, eu fui a tua luz. Meu nome é Jesus, meu nome é Jesus, e estou contigo. Se levante com a intenção de destruir, pois há um Deus que é forte e poderoso, e na hora certa Ele vai agir. Quando Ele cura, cura pra valer. Hoje um milagre vai acontecer. Quando Ele levanta, a voz do mar se acalma, e até o vento tem que obedecer. Você não pode mais viver assim. Os teus problemas hoje vão ter fim. Pode ser agora, levante e avance, porque o teu Deus está dizendo assim: não se entregue, confia, espere e receba agora. A tua vitória chegou, tua hora. Os seus inimigos não vão entender. Deus muda o quadro e apaga o passado, abençoa o presente. Não há quem impeça a vitória do crente quando espera em Jesus. Quando Ele cura, cura pra valer. E hoje um milagre vai acontecer. Hoje vão ter fim. Pode ser agora, levante e avance, porque o teu Deus está dizendo assim: não se entregue, confia, espere.